quero contar. O meu sofrer é minha dor. Eu sou como um sabiá. Quando canta é só tristeza. Deito o galho onde ele está. Eu sou como um sabiá. Quando canta é só tristeza. Desde o galho onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chã, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá da mata passarada, príncipe um barulho. Quando chega a madrugada, lá da mata passarada, príncipe um barulho. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Pois o jeca quando canta dá vontade de chorar. E o choro que vem caindo devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. E o choro que vem caindo devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade.